cheiro 5. Mesmo assim, a princípio, pareceu que uma espécie de paridade iria sobrevir, porque na lua nova seguinte, também Raquel descobriu que não precisava dos trapos e da palha. Ambas as irmãs estavam grávidas. A colheita de cevada foi enorme. Os pastores davam palmadas nas costas a Jacó e diziam piadas acerca da potência dele. Os deuses sorriam. Mas justamente quando a barriga de Léa começou a inflar a túnica dela, Raquel começou a sangrar. Uma manhã cedo, quase 3 meses depois do casamento, ela acordou todo o acampamento aos gritos. Léa e Zilpá correram e foram encontrá-la a chorar convulsivamente, embrulhada num cobertor ensanguentado. Ninguém a conseguia reconfortar. Não permitia que Ada se sentasse com ela. Não permitia que Jacó a visse. Durante uma semana, agachou-se a um canto da tenda vermelha onde comeu pouco e dormiu um sono febril e sem sonhos. Léa perdoou a Raquel as horríveis palavras dela e compadeceu-se. Experimentou tentá-la com os seus doces favoritos, mas Raquel cuspia na comida e em Léa, que se fazia maior e mais rotunda de dia para dia e mais bonita do que alguma vez fora. Foi tão injusto, tão triste, disse Bilhá, que finalmente convenceu Raquel a comer umas azeitonas e a persuadiu a sair do cobertor rígido e manchado de sangue. Foi Bilhá que caminhou até à aldeia onde Ina vivia, para ver se a parteira tinha alguma poção que arrancasse a irmã daquela espécie de morte em que se encontrava. A própria Ina voltou com ela e passou horas com Raquel, lavando-a, dando-lhe a comer bocadinhos de pão molhados em mel, persuadindo-a a beber golinhos de hidromel aromático vermelho. Ina murmurou palavras secretas de reconforto e de esperança ao ouvido de Raquel. Disse-lhe que teria grande dificuldade em engravidar, mas predisse que um dia teria filhos lindos, luminosos como estrelas e guardiães da sua memória. Ina prometeu diligenciar toda a sua técnica para que Raquel concebesse outra vez, mas só se ela fizesse tudo o que a parteira lhe dissesse para fazer. Foi por isso que, quando Léa procurou a bênção da sua irmã no seu 6º mês, Raquel pôs as mãos na barriga de Léa e acariciou a vida que nela habitava. Raquel chorou nos braços da irmã, beijou as mãos de Ada e pediu a Zilpá que lhe escovasse o cabelo. Levou Bilhá para um canto e agradeceu-lhe por ter ido buscar Ina. Foi a primeira vez que Raquel agradeceu a alguém por ter feito alguma coisa. Na manhã seguinte, Léa e Raquel saíram, lado a lado da escuridão da tenda vermelha, de volta para a luz do mundo, onde estava Jacó. Raquel dizia que ele chorou ao vê-las juntas. Léa dizia que ele tinha sorrido. O primeiro parto de Léa não foi especialmente difícil, disse Raquel. Quando me contou a história da chegada de Ruben, a minha tia já tinha visto nascer centenas de bebés. E muito embora Raquel se esquecesse de onde tinha posto o fuso assim que o pousava, lembrava-se de todos os pormenores de cada parto que tinha testemunhado. Ela disse-me que, embora o trabalho de parto de Léa tivesse começado antes do pôr do sol e não tivesse acabado antes do dia seguinte, o caminho fora sempre direito. A cabeça do bebé estava virada para baixo e as ancas de Léa eram suficientemente largas. Apesar disso, o calor daquela noite de verão era sufocante e nunca nenhuma das irmãs assistira a um parto. Na verdade, o sofrimento maior de Léa foi o medo manifestado pelas irmãs. O parto começou lentamente, durante a tarde, com dores breves que lhe espicaçavam as costas. Ela sorria após cada pequeno ataque, contente por aquilo ter começado, ansiosa por ser admitida na Irmandade das Mães, confiante de que o seu corpo, tão largo e grande, seria capaz de cumprir o seu propósito, Ela cantou nos primeiros momentos, canções infantis, baladas, canções de embalar. Mas à medida que a noite foi passando, que a lua se levantou no céu e depois se começou a afundar, deixou de haver canções e sorrisos. Cada contração apoderava-se de Léa, torcia-a como um pedaço de pano e deixava-a arfar e temente da dor seguinte. Ada segurava-lhe a mão. Zilpá murmurava orações a Anath. Eu não fui de qualquer qualidade, recordava Raquel. Vagueei para dentro e para fora da tenda, ruída de ciúme. Mas à medida que as horas passavam, cada uma mais difícil do que a outra, a minha inveja diminuiu e fiquei horrorizada com a dor que via em Léa, a forte, o touro invencível que estava no chão a tremer e com os olhos muito abertos. Aterrorizou-me a ideia de me ver no lugar dela, de poder ainda vir a estar no lugar dela. E tenho a certeza de que os mesmos pensamentos fizeram Zilpá e Bilhá tremer e ficar em silêncio, enquanto a nossa irmã estava em trabalho de parto. Bilhá apercebeu-se, por fim, de que a ajuda de Ada não bastava e foi buscar Ina, que chegou ao raiar do dia. Por essa altura, Léa ganhou como um cão. Quando Ina chegou, pôs as mãos na barriga de Léa e depois apalpou-a por dentro. Fê-la deitar-se de lado e massajou-lhe as costas e as coxas com um óleo que cheirava a menta. Ina sorriu a Léa e disse: "O bebé está quase à porta." E enquanto tirava os instrumentos do estojo, pediu às mulheres que se juntassem ali à volta para ajudarem a irmã a trazer o bebé ao mundo. "Foi a primeira vez que vi os instrumentos de parteira", disse Raquel. "Faca, o cordel, canas para sucção, ânforas de cominhos e sopo e óleo de menta." Ina pôs os seus dois tijolos no chão e disse a Léa que daí a nada teria de apoiar-se neles. Pôs-me a mim e a Zilpá de cada um dos lados para dar apoio a Léa quando esta se agachasse sobre uma cama de palha limpa. Zilpá e eu fizemos de cadeira, passando os braços em volta dos ombros e por baixo das coxas. "Sua sortuda", disse Ina a Léa, que por aquela altura não se sentia minimamente sortuda. "Olha para o trono real de irmãs que tens." Ina falava sem parar, derrubando o silêncio amedrontado que se amuralhara à volta de Léa. Ina fez perguntas à Ada acerca das dores dela e arreliou Zilpá por causa do ninho emaranhado que era o cabelo dela. Mas quando vinha uma contração, Ina só tinha palavras para Léa. Elogiava, sossegava, dizia-lhe: "Bem, bem, bem, minha menina, bem, bem, bem", arrulhando como um bando de rolinhas. Ina começou a massajar a pele em volta do rabo de Léa, que tinha inchado até à deformidade. Massajou-a com movimentos cada vez mais fortes, à medida que as dores se tornavam mais próximas. Depois pôs as mãos de Raquel na barriga de Léa e mostrou-lhe como devia empurrar para baixo, suavemente, mas com firmeza, quando fosse chegado o momento. Disse a Léa que não devia empurrar, que não devia empurrar até que Léa começou a berrar palavrões. Vi aquele bebé vir ao mundo como nunca tinha visto nada na minha vida, contou Raquel. Claramente, sem um pensamento para mim mesma. Pensei na minha própria mãe, que tinha visto aquilo tantas vezes, cujas mãos tinham guiado tantas almas para este mundo, mas que tinha morrido ao dar-me vida. Mas não tinha tempo para ter pena de mim própria, porque de repente uma estranha bolha vermelha emergiu do meio das pernas de Léa, e depois, quase de imediato, um dilúvio de água ensanguentada correu pelas coxas dela abaixo. Léa fez força, com a cara vermelha, os olhos azul e verde, esbugalhados, brilhantes. As pernas tremiam-lhe, como se a qualquer momento fossem quebrar. E foi precisa toda a força de Zilpá e de Raquel para assegurar. Então, Ina disse a Bilhá que tomasse o lugar de Raquel, para que esta pudesse apanhar o bebê. Talvez o sangue do parto fizesse com que o ventre de Raquel se enchesse outra vez também. E assim Raquel banhou-se no rio da vida. Léa rugiu e deu à luz um filho. O menino era tão grande que foi preciso que Ina e Raquel o apanhassem. E começou a chorar mesmo antes de lhe levantarem a cabeça. Não foi necessário usar as canas para desimpedir o nariz e a boca do bebê. Todas riram, com lágrimas a correr-lhes pelas faces, arfantes por causa do esforço do parto de Léa. Passaram o bebê em volta da tenda, limpando e beijando, elogiando-lhe os membros, o tronco, a cabeça, o pequeno sexo. Falavam todas ao mesmo tempo, com algazarra inaudita. Jacó gritou às mulheres que lhe contassem as notícias. És pai, disse Ina, vai-te embora. Em breve te mandaremos chamar e verás o teu filho, o teu primogênito, quando tivermos acabado. Depois ouviram Jacó berrar de alegria e gritar as notícias a Labão e Ruti e aos cães dele que ladravam e às nuvens no céu. A placenta caiu de dentro de Léa, que estava meia adormecida de exaustão. Ina fê-la beber e comer, antes de a deixar descansar, e pôs o bebê no peito de Léa, onde ele mamou. Mãe e filho dormiram. As irmãs cobriram-nos. Ada ficou a vê-los, com um sorriso de avó, que lhe permaneceu na cara mesmo depois de adormecer. Ina embrulhou a placenta num trapo velho, enterrando-a nessa noite no canto oriental da Bamá, tal como se deve fazer à placenta de um filho primogênito. Horas mais tarde, quando Léa acordou, deu ao bebê o nome de Ruben. O nome era uma espécie de grito alegre, um nome que justamente desafiava os espíritos malignos a fazerem-lhe mal. Mas Léa não tinha medos em relação ao seu robusto rapaz. Jacó foi chamado e acolheu o filho com grande ternura. Quando Jacó se foi embora depois do primeiro encontro com o filho, a felicidade dele pareceu evaporar-se. Curvou a cabeça até ao peito e pôs-se a matutar no que era preciso fazer a seguir. De acordo com o costume da família, o rapaz devia ser circuncidado e não havia ninguém que o pudesse fazer, senão o próprio Jacó. Jacó não deixaria Labão tocar no bebê, quanto mais com uma faca. Não conhecia homem algum na aldeia ou nos montes mais próximos que soubesse fazer aquilo. Menos ainda quem percebesse por que razão faria ele aquilo ao filho primogênito. Teria de ser ele. Jacó tinha visto o pai a cortar os prepúcios dos bebés filhos dos homens que trabalhavam para ele. E não tinha desviado o olhar, nem se tinha retraído durante toda a execução. Mas nunca tinha feito tal coisa ele próprio. Nem percebia-o agora, tinha observado com suficiente atenção o modo como o pai fazia o curativo da ferida. E, é claro, nunca tinha gostado tanto de um bebê na vida dele. Mas como aquilo tinha que ser feito, fosse como fosse? Ele iniciou os preparativos que Zilpá observou e contou a Léa, que estava doente, com a ideia de ver o seu bebê, o seu prémio, ser posto no altar da Bamá para ser mutilado. Pois era dessa maneira que ela encarava aquilo. A aba de pele no pênis não significava nada para ela. Na realidade, agora que vira o aspecto de um homem circuncidado, preferia o aspecto do sexo de Jacó, exposto, limpo, mesmo afoito, à pequena mortalha que envolvia o membro do filho, fonte de muitas piadas estúpidas e ordinárias na tenda vermelha. Uma vez, Léa ameaçara pegar num pedaço de madeira queimada e desenhar uma cara no sexo de Ruben, para que quando Jacó puxasse para trás o prepúcio, deixasse cair a faca de espanto. As mulheres rolavam nas esteiras, agarradas a si próprias, rindo do tenro equipamento que os homens carregavam entre as pernas. Mas após alguns dias, as piadas pararam. E Léa chorou tanto e durante tanto tempo por causa do rapaz que trazia ao peito, que os caracóis escuros da cabeça dele ficaram salgados de lágrimas. Mesmo assim, não objetou ao costume do pai do marido dela. Jacó tinha sobrevivido a isso, dizia ela repetidamente às irmãs, sobretudo para se tranquilizar a si própria. Isaac tinha sido circuncidado, e antes dele, Abraão. No entanto, a ideia de o bebê dela ir sentir dor e ficar em perigo fazia a jovem mãe tremer. E o facto de ter percebido que Jacó não tinha qualquer experiência daquela tarefa pô-la num frenesim de preocupação. Zilpá observava, vendo igualmente que Jacó não estava à vontade com o ritual. Todas as noites ele se sentava na bamá com a faca dele e afiava-a no altar. Do pôr do sol até ao nascer da lua, durante 3 noites seguidas, até que o fio estivesse perfeito. Ele afiou e poliu a lâmina, até que ela cortasse um cabelo ao mais leve toque. Jacó pediu à Ada que fizesse ligaduras pequenas, tecidas de lã nova, tirada da primeira tosquia do cordeiro primogênito daquela temporada. Mandou perguntar a Léa se ainda tinha algum dos ungüentos da parteira para ajudar à cicatrização. Na 7ª noite, após o nascimento de Ruben, Jacó sentou-se, observando silenciosamente o céu até o sol raiar. Derramou libações e cantou ao Deus dos pais dele. Derramou libações sobre a Asherá também e abriu as mãos perante ela. Zilpá observou tudo aquilo e depois deixou de se referir a Jacó como aquele rapaz e começou a chamá-lo pelo nome. Na madrugada do 8º dia após o nascimento do filho, Jacó matou um cabrito e queimou-o no altar. Lavou as mãos e esfregou-as com palha até que ficassem vermelhas, como se tivesse estado a mexer num cadáver. E então caminhou até à tenda vermelha e pediu às mulheres que lhe dessem Ruben, o filho de Léa. Chamou Labão para que o seguisse, e os dois homens caminharam sozinhos até à Bamá, onde Jacó despiu o bebê, cujos olhos estavam abertos, e o pôs no altar. Jacó deu um alto e um longo suspiro enquanto desnudava o rapaz. Depois fez um sinal a Labão para que ele segurasse as pernas do bebê. Com isso, Ruben começou a gritar. Jacó tomou a faca nas mãos e franziu o sobrolho. Tinha lágrimas nos olhos, disse Zilpá. Tomou o sexo do bebê nas mãos e puxou a pele para cima com firmeza, segurando-a entre os dois dedos longos da mão esquerda. Com a mão direita, cortou com um golpe rápido e seguro, como se fosse um velho hábito dele. Como se soubesse o que estava a fazer, disse ela. Ruben uivou e Jacó deixou cair a faca. Rapidamente, revestiu a ferida com a ligadura de Ada e embrulhou mal o bebê, como fazem os homens. Levou o filho de volta às mulheres, murmurando ao ouvido perfeito de Ruben palavras que mais ninguém podia ouvir. A tenda vermelha, que tinha estado em silêncio durante a ausência do bebê, explodiu em atividade. Léa fez um curativo à ferida com o óleo de cominhos que Ina tinha deixado para as feridas de parto. Ada embrulhou bem o bebê e devolveu à mãe, cujo seio ele tomou com alívio, adormecendo de seguida. O bebê sarou rapidamente, tal como Léa, durante o seu primeiro mês, enquanto jovem mãe, dentro do abrigo da tenda vermelha. Ela foi mimada pelas irmãs, que que mal a deixavam pôr os pés no chão. Jacó passava por lá todos os dias, levando aves acabadas de depenar para as refeições dela. Através da parede peluda da tenda, eles davam um ao outro as notícias dos seus dias, com uma ternura que aquecia quem os ouvisse. Ada esteve felicíssima durante todo aquele mês e viu a sua filha sair da tenda vermelha, recuperada e descansada. Ficou deliciada com os primeiros bocejos e os primeiros espirros do neto. Foi a primeira a notar que Rubén levantava a cabeça. Segurava no bebê sempre que Léa o pousasse. E a alegria de o ter tirou-lhe anos da cara e a dor dos ossos. Mas a doença que lhe tinha gasto a força não podia ser curada, sequer pela maior das alegrias. E uma manhã não se levantou do seu cobertor. Ada fora a única mãe que as irmãs tinham conhecido. Puseram-lhe cinzas nos cabelos e prestaram-lhe as honras devidas. Zilpa escovou-lhe o cabelo até o deixar sedoso. Raquel vestiu-a na melhor túnica que possuíam. Bilhá ataviou-lhe os secos punhos, pescoço e dedos, com os poucos anéis e pulseiras que Ada possuía. Juntas, cruzaram-lhe os braços e dobraram-lhe os joelhos para que parecesse uma criança adormecida. Sussurraram-lhe desejos aos ouvidos para que os levasse para o outro lado da luz, onde os espíritos dos antepassados dela receberiam a sua alma, que podia agora descansar no pó da terra e não conhecer mais sofrimento. Embrulharam-na numa mortalha de lã virgem, debruada a ervas de cheiro doce, e enterraram-na no meio de raízes da grande árvore, onde as mulheres frequentemente se juntavam para ver a lua nascer. Jacó abriu a cova, enquanto Labão o observava, com cinzas nos cabelos, em honra da primeira esposa. Com Ada, Labão enterrou a juventude, a força e talvez um melhor eu esquecido. Ele tirou o primeiro punhado de terra, depois virou-se e foi-se embora, antes que as quatro irmãs acabassem de aconchegar Ada com terra, flores e grandes lamentações. 2 meses depois de Ada morrer, Bilhá entrou na tenda vermelha. Com o desaparecimento de Ada e sem nenhuma outra anciã para tomar o lugar dela, Léa, que amamentava o filho, tornou-se na mãe que a acolheu. Cumprimentou a acólita e ensinou-lhe a gerir o fluxo de sangue, a alegrar-se com a escuridão da lua, a juntar o ciclo do corpo dela à repetição da vida. A roda tinha girado. E muito embora Labão mantivesse o título de chefe do clã, iniciara-se o tempo de Jacó como patriarca. Também as minhas mães começaram a numerar os dias delas com a sabedoria das mulheres. Muitos bons anos se seguiram. As chuvas vieram na estação certa. A água do poço era doce e abundante. A terra foi poupada à pestilência e a paz reinou entre as tribos circundantes. Os rebanhos prosperaram de tal maneira que Jacó já não conseguia fazer tudo sozinho e, portanto, contratou Shibetu, o terceiro filho de um pastor local, como trabalhador por 7 anos. Depois contratou Nomir, que trouxe uma esposa, Zibatu, e houve uma cara nova na tenda vermelha. A boa sorte e a crescente fortuna da família não eram resultado exclusivo das capacidades de Jacó. Nem tudo podia ser atribuído à vontade dos deuses. O trabalho das minhas mães era responsável por grande parte destas coisas. Conquanto ovelhas e cabras sejam sinal de riqueza, o seu valor só é plenamente concretizado no casamento das mulheres. Os queijos de Léa nunca azedavam. E quando o bolor atacava o trigo ou o milho miúdo, Ela fazia com que as espigas afetadas fossem limpas para proteger o resto da colheita. Zilpá e Bilhá teciam a lã dos crescentes rebanhos de Jacó em padrões de preto, branco e açafrão que atraíam os mercadores e traziam riqueza acrescida. Foram também tempos de grande fertilidade entre as mulheres. Muitos bebés nasceram, a maior parte deles sobreviveu. Léa usava o manto da grande mãe, quase sempre grávida ou a amamentar recém-nascidos. 2 anos depois do nascimento de Ruben, deu à luz um segundo filho, Simeão. Levi nasceu apenas 18 meses mais tarde. Léa teve um aborto depois disso, mas 1 ano mais tarde varreu a mágoa com a alegria do quarto filho, Judá. Estes irmãos, de idades tão próximas, formavam uma tribo por si sós. Ruben, sempre o mais pesado e alto, era amável com os mais novos. Simeão era um demónio, bonito e presumido, impertinente e mal educado. Mas perdoava-se-lhe tudo por causa das covinhas que ele tinha. Levi era um ratinho dócil e o escravo de Simeão. Judá era um rapaz calado, terno para com toda a gente. Tinha a tez muito mais clara do que os irmãos. E Jacó disse a Léa que ele se parecia com o próprio irmão de Jacó, Esaú. Enquanto Léa estava grávida de Simeão, também a Ruti de Labão carregava grande barriga, acabando por dar à luz um rapaz, Quemuel, ao qual seguiu, 1 ano mais tarde, Beor. O velho adorava os seus filhos de sobrolho saliente, que a princípio brincavam às lutas com os filhos de Léa, mas depois inventaram uma linguagem secreta que os trancou num pequeno mundo à parte. Labão pensava que aquilo demonstrava a superioridade dos seus filhos, mas o resto da família via aquilo como prova do incorreto desenvolvimento que era a natureza deles e das limitadas perspectivas que tinham. Algazarra feliz das crianças cercava-os a todos, mas a bênção de gerar não era igualitariamente distribuída. Raquel abortava uma e outra vez. Depois de o dilúvio sangrento lhe ter iludido as esperanças pela quarta vez, caiu doente com uma febre que a enlouqueceu durante 3 dias e 3 noites. Essa febre assustou tanto as demais irmãs que elas insistiram em que parasse de tentar conceber e a persuadiram a beber a infusão de semente de funcho que sela o útero, pelo menos até ter recuperado peso e força. Raquel, exausta, concordou. Mas ela não conseguia descansar durante muito tempo, no meio do clamor dos filhos das irmãs. Embora já não odiasse Léa tão intensamente como no passado, Raquel não conseguia sorrir à irmã, vendo que o seu próprio corpo continuava a não dar fruto. Ausentava-se frequentemente das tendas da família, procurando os conselhos de Ina, que tinha uma aparentemente infinita lista de concoções e estratégias para lhe abrir o ventre. Raquel experimentou cada remédio, cada poção, cada rumor de cura. Só usava vermelho e amarelo, as cores do sangue da vida e o talismã para uma menstruação saudável. Dormia com a barriga encostada a árvores que se dizia serem consagradas a deusas locais. Onde quer que visse água a correr, deitava-se nela, esperando que a vida do rio inspirasse vida dentro dela. Engoliu uma tintura feita de pólen de abelhas, até que a língua se lhe tingiu de amarelo e a urina jorrou cor de açafrão. Comia cobra, o animal que, ano após ano, se dava à luz a si próprio. É claro que quando alguém, adulto ou criança, encontrava uma mandrágora, a raiz que se parece tanto com um marido excitado, a levava a Raquel e a passava para a mão dela com um piscar de olho e desejos de bons resultados. Ruben encontrou uma vez uma raiz particularmente grande e levou-a à tia com o orgulho de um caçador de leões. Mas as mandrágoras não fizeram nada pelo ventre de Raquel. Durante a sua procura de uma criança sua, Raquel deu assistência à Ina e tornou-se aprendiza. Aprendeu o que fazer quando o bebé se apresenta de pés para baixo e o que fazer quando o bebé vem demasiado depressa e as carnes da mãe se rompem e ficam em chaga. Aprendeu o que fazer para que a mãe de um nado morto não morresse de desespero. E como, quando uma mãe morresse, abrir o ventre desta e salvar a criança que está lá dentro? Raquel trouxe às irmãs histórias que as faziam chorar e suspirar e pensar. Histórias de uma mãe que morreu e de um pai que vendeu a criança antes de o corpo da mãe esfriar. De um homem que desmaiou com a morte da esposa amada. De uma mulher que chorou sangue pela sua criança morta. Raquel falava de poções que operavam milagres numa mulher e que pareciam matar outra. De um monstro inócuo que tinha sido deixado a morrer ao ar da noite. De sangue que tinha bons resultados e de sangue que curava. Também havia histórias triunfantes de gêmeos saudáveis, de um bebé nascido azul, com o cordão umbilical a envolver-lhe o pescoço, trazido de volta à vida por Ina, que sugara a vida das narinas do pequeno com uma cana do rio. Por vezes, Raquel fazia as irmãs rir com imitações de mulheres que rugiam como leões e de outras que sustinham a respiração e desmaiavam para não fazerem barulho. Raquel tornou-se no elo entre elas e o mundo maior. Com as histórias de vida e de morte, Raquel trazia também ervas novas para temperar vegetais, receitas de ungüentos para curar as feridas e remédios cada vez mais estranhos para a sua infertilidade, sendo que todos falhavam. Muitas vezes Raquel voltava com uma bracelete, uma tigela ou um pedaço de lã para dobar, provas de gratidão pela generosidade dela no leito dos partos. A beldade arrogante transformava-se numa terna curandeira ao serviço das mães. Chorava em cada parto, nos felizes como naqueles que acabavam em gritos agudos e em queixumes. Chorou com Ruti e até com Léa. Quando chegou o momento de Zilpá se pôr sobre os tijolos da parteira, foi Raquel, sozinha, sem Ina, quem conduziu a irmã através da provação, quem desatou o cordel e quem corou de prazer ao ver o seu primeiro bebé, que lhe conferia o título de parteira. Léa cozinhou-lhe um banquete nessa noite. E Zilpá derramou libações de sal e de vinho diante dela, em reconhecimento do seu novo estatuto de serva das mulheres, em nome de Anath, a curandeira. Com o correr do tempo, mais trabalhadores vieram viver para ali e trabalhar para Jacó. Com eles vinham mulheres que davam à luz crianças e que perdiam crianças. Zibatu deu à luz Nazi, mas depois perdeu a sua segunda criança, uma menina que veio 2 meses antes do tempo. Iltani deu à luz 2 gêmeas que prosperaram, embora tenha morrido de febre, antes que as filhas pudessem conhecer a cara da mãe. Lamassi deu à luz 1 filho, Zinri, mas a filha dela foi deixada fora da tenda para morrer, porque tinha lábio leporino. Na tenda vermelha nós sabíamos que a morte era a sombra do parto, o preço que as mulheres pagam pela honra de dar vida. Portanto, a nossa dor era comedida. Após o nascimento de Judá, Léa ficou cansada. Ela que fora sempre a primeira a levantar-se e a última a retirar-se, que parecia mais satisfeita quando fazia duas coisas ao mesmo tempo: mexer uma panela enquanto cuidava de uma criança ou moer cereais enquanto supervisionava a fiação, começou a vacilar à tarde e a ver sombras onde elas não existiam. Ina aconselhou-a a não engravidar por uns tempos e trouxe-lhe sementes de funcho e mostrou-lhe como fazer um pessário de cera de abelhas, pelo que Léa descansou. Regozijava-se com a robustez dos filhos. Parava todos os dias para os acariciar e para participar no jogo de pedras lisas deles. Fazia bolo com mel, tal como era costume, e planeou um novo horto em que as ervas atrairiam mais abelhas para as colmeias próximas. Dormia bem à noite e levantava-se em paz de manhã. Léa recordava os seus anos de pousio como um tempo de grande satisfação. Tinha a inteireza de cada dia nas mãos, enquanto enumerava a doçura das crianças, o prazer do trabalho. Deu graças à existência das sementes de funcho e ao bom senso de as ter usado. Os seus bolos excederam-se em doçura naquele ano. E ela respondia ao corpo de Jacó com mais ardor do que nunca. Quando falava daquele tempo, Léa dizia: "O sabor da gratidão é como o néctar da colmeia." Passados 2 anos, ela pôs de lado as sementes de funcho e o pessário e concebeu outro filho, que deu à luz com facilidade e a quem denominou Zebulon, que para Léa significava exaltar. Porque, com o nascimento dele, Léa exaltava a capacidade do corpo dela de se curar e de dar vida mais uma vez. Ela adorava o novo bebê quase tanto quanto o seu primogênito. E quando deu o filho a Jacó para a circuncisão, sorriu para o marido e ele beijou-lhe as mãos.